mil perguntas terminam no silêncio. É o início do fim ou o fim dos tempos? Qual é a comunhão entre a luz e as trevas? Por acaso, há alguma harmonia entre Cristo e o maligno? E no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E do nada, quando a terra estava vazia e sem forma, eis que Deus disse que se faça a luz. E a luz apareceu. Milhares de homens acreditaram em Deus. Milênios ou segundos. Pensamentos, sentimentos. Muitos nunca compreenderão, outros compreendem, mas não querem acreditar que fará alguma diferença. E ainda existe alguns que sonham com um mundo sem diferença. O Alfa, o Ômega, como Cristo disse, está consumado, o livro está selado. E aquele que é santo, que foi Verbo, como Cordeiro foi sacrificado, aguarda um momento para abrir os livros. As taças estão cheias da ira, e as trombetas estão sendo tocadas num tom ensurdecedor. Mas aos ouvidos humanos é imperceptível. Não ignorais a palavra do profeta Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Eu vi, porém não entendi, e disse: e o Senhor, quando será o fim destas coisas? Já foi, será amanhã, ou nunca veremos. O início e o fim são mistérios que não cabem nem a mim nem a você. Mas o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve também diz: vem. E aquele que tem vida, venha. E aquele que quiser viver e se encher da graça, venha beber a água da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. Primeiro, o último. O princípio e o fim.